Um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 115ª emissão de Cotras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje iremos assinalar de forma singela o 100º aniversário de um dos maiores desastres marítimos da história do planeta Terra. No dia 15 de abril de 1912, afundou o navio que era inafundável, rezam as crónicas da época. A história do Titanic e dos dois outros navios gêmeos teve o seu arranque num jantar na mansão londrina de James P. Morgan, sócio maioritário dos maiores estaleiros do mundo, Arland & Wolff. Nesse encontro, realizado a 10 de junho de 1907, com Bruce Ismay, presidente da White Star Line, foi decidida a construção dos três maiores navios do mundo, Olympic, Titanic e Gigantic. 2.208 pessoas, entre passageiros e tripulantes, viajavam a bordo do maior navio do planeta, que efetuava a sua viagem inaugural. O trajeto seria de Southampton a Nova York, mas o transatlântico da classe Olympic encontrou um iceberg no Oceano Atlântico, afundou 2 horas e 40 minutos depois. Cerca de 1.500 pessoas morreram no local na madrugada de 15 de abril de 1912. No próximo domingo, passarão precisamente 100 anos desde esse evento trágico. 85 anos depois, em 1997, James Cameron baseou-se nesta narrativa para dirigir, escrever, co-produzir e co-editar o filme Titanic, a longa-metragem mais cara de sempre até então. 194 minutos de fita, mais de 3 horas de um filme que contou com banda sonora composta, orquestrada e conduzida por James Horner. Banda sonora da referida película e do nosso recanto de hoje. Na faixa inaugural escutamos o primeiro de 7 instrumentais do espaço desta sexta-feira 13. Um final de tarde dedicado aos instrumentos musicais, não tanto ao instrumento vocal. Haverá apenas uma exceção, baseada precisamente na melodia Never an Absolution, que inaugurou o repertório de hoje. A música número 3 do CD faz referência ao local de partida do navio, Southampton. Thank you. Saltemos para a faixa número 5. Todos a bordo, ouçam bem a música, porque segue-se Leaving Port. Um ambiente sonoro em crescendo marca a melodia número 8 desta banda sonora. A música tem o título Unable to Stay, Unwilling to Leave. madrugada de 14 de abril de 1912, Frederick Fleet ainda avisou que o Titanic tinha encontrado um iceberg no caminho. De pouco ou nada adiantou. A música nova retrata o afundamento, The Sinking. We'll be right back. desta banda sonora encontra-se na música número 10. Retrata a morte do navio, o afundamento total de Titanic. Death of Titanic. minutos e 26 segundos. É a duração da melodia número 10. Na faixa 14, encontramos uma música de James Horner, letra de Will Jennings, e a vocalista, a única deste final de tarde, vem do Canadá. O seu nome é Celine Dion, e a faixa, além da banda sonora de Titanic, serviu também para ser integrada no álbum Let's Talk About Love, de Dion. Foi o maior sucesso da carreira da canadiana e um dos singles que mais vendeu em toda a história da música. Em 1998, foi inclusive a música que teve mais sucesso comercial. Intitula-se My Heart Will Go On. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. One time and last for a lifetime, and never let go till we're gone. Love was when I loved you, the one true time I hold you. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao 100º aniversário do afundamento do Titanic, o navio que desapareceu no oceano no dia 15 de abril de 1912, assinalando-se precisamente 100 anos no próximo domingo. As 2.208 pessoas a bordo já não efetuaram o trajeto entre Southampton, Inglaterra, e Nova York, nos Estados Unidos da América. Cerca de 1.500 pessoas faleceram no local na referida madrugada. A 15ª e última faixa da banda sonora do filme Titanic, de 1997, de James Cameron, é simplesmente um hino ao mar. Fiquemos com Into the Sea. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade.